么回？ Guardião 01, boa noite, prossiga. O 4, reporte para o táxi. Boa noite, 4-4, pelo máximo, até. Graus, Cozin, 200 graus, 15 nós, ajuste 16, informe fora do solo, Guardião 01. 7, 4, Romeu. Romeu, 4, 0, dá presente, Cozin. Solo 219 para prosseguir o táxi até a medalha de prata. 219. Solo Salvador, boa noite, gol 1776, livrou. 1776, táxi via pátio 3. Ingresso na Quilo, pátio 3 e reporte para ingresso no pátio 1. Quilo, pátio 3, vai reportar ingresso no pátio 1. Gol 1776. Boa noite, até regresso. Boa noite, até regresso, 01. Para o táxi, 3197 com 99 a bordo, 4 horas e 20, Campinas. 3197, táxi via Juliette, Alfa Golf, QNH1016, no ponto de espera, Chimitou 1836. Táxi aprovado via Juliette, Alfa e Golf, 1016, ponte espera 1186, tá 3197. 01, eu adianto para IP, 1601. Contrário Salvador, Guardião 01, boa noite. Guardião 01, mantenha 500 pés, corrida a Sé, reporte com a sina para pouso. Reporte para a sina para pouso, 01. Para táxi web, jet 6708 com 197 a bordo, 350, está na Fortaleza. Olá, 7708, por gentileza, confirma a autonomia. 3 horas e 50, está na Fortaleza. Solo 100, está autorizado Índia Alfa Golf. No ponto de espera da Golf, torre 198.6, QNH 10.16. 10.16, Índia Alfa Golf, ponto de espera 18.6, objeto 6708. Solo Golf 776 para ingresso, bate 1. 776 autorizado ingresso no gate 02. Autorizado ingresso para o 2, gol 9776. Oi, Salvador, boa noite, gol 273, próximo a 76, curso, na decolagem. 273, boa noite, livre, ingresso de decolagem, pista 28, 200 graus, 129. Autorizado linha, decolagem, pista 28, gol 1273. Esquerda, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, transponder 5420. Guarulhos 340, superior 850, decolada 28, esquerda, Goli Gonza, 19.35, controle 186, torre 5420, transponder. 3603, após a posição Gonza, é direto Eudes. Ok, Gonza Eudes, 3603. O posicionamento correto é após para posicionamento, então 3603. Pois teremos. Controle 1935, bom voo, boa noite. 1935, obrigado. Controle Salvador, voo 273. Com 273, contato radar na decolagem, saída Gole, subanilo 360. 360, na Gole, vagão. 3561 para Brasília, nível 360. Aceito 360. Para 12 mil pés, ajuste 1-0-1-6, reporte estabilizado, gol número 01. Para 12 mil pés, 1-0-1-6, reporte estabilizado, 60. 1-8-8-4, desse mantém a nível 050. 050-1-8-8-4. Boa noite, mantenha 390, a sua identificação, vigilância, radar, reporte para central. Colagem, vento 210 graus, 15 nós. Livre decolagem, pista 28, está 08 no ponto de espera? Afirmativo, senhor. Ali mantém 28. Ali mantém cabeceira 28, 7708. 1-884, só siga para o controle Salvador. Agora vamos chegar a cara e por um freio anexo. 3197. Salvador, boa noite, 3197, faça-me 3500 para o 360 na subida Gole, transição Bonza. São 3197, contato radar na decolagem, saída Gole, subo nível 360. 360 na Gole, tá? 3197. 427. Brasília, nível 360, piso Luno 7, decolada 28 na saída Lefa 1, 1935, controle 1862, transponder 5427, na 3561. Protegimento correto, reporte para puxo na 3561. Vai informar. É livre decolagem, cabeceira 28, objeto 6708. Decolar do AUS 1-1, controle 1935, vão voo, boa noite. Muito boa noite, 1935, objeto 6708. Objeto 6708. Objeto 6708, contato radar na decolagem, subo nível 250, na saída Aron. 250 na Aron, objeto 6708. Agora, frequência 1-2, são 3, decimal 0, alterno 273. Gol 1-2-L3, chama o centro Recife na frequência 1-2-6-4, alterno 1-3-3-2-5. 2-6-4-3-3-2-5, obrigado. 3-6-0-3, autorizado, Tuxberto. Ok, vai chamar táxi. Voo no 601, autorizado ILS da 28, desce para 2.000 pés, ajustando no 017 agora, responsabilizado. Ok, 27, 2.000 pés, autorizado, ILS da 28, chamarei estabilizado. Controle Salvador, guardião 01. Guardião 01, prossiga. Veículo de Ondina, e estamos na Axé, no Rio Vermelho, próximo à Pescana. Para Salvador 510, o Guardião do Litoral. Sim, de Kenegá em Salvador no 017, Guardião 01, reporta através do Parque Pituaçu. Voltará a Pituaçu, não. Na 3197, chame Centro Recife na frequência 1264, alterna 1-3325. 264, alterna 1-3325, tá? 3197, boa. Na redução para aproximação. 850. Grobe, chora. 017. Jacare 2000 na 017, boa noite, 84. Uno 273, Centro Recife, 1264, alterne 1-3325, transmissões cegas. Corrigindo após o treinamento outra vez, ideal, direto para o posição CRAT. Alterne 1-2545. 2685, alterne 2545, Webjet 6708. Sim, chegou no 601, no complexo final ILS, chame torre, 118, decimal 6. 18,6, ok. Controle Salvador, Guardião 01, ligou que sua Cruz, a pressão está com visual com campo para Salvador. Guardião 01, para ingresso circuito de tráfego, chame torre, 118, decimal 6. Torre 118, decimal 6, grato 01. Salvador Approach Control, good evening, 3455. We are having Romeo passing 190 down 150. 3455, scope identity cleared, repeat arrival, descent level 050. Ok, scope identity, repeat arrival, descent time 50, 3455. Torre 118, decimal 6. QNH 1017. Ok, 1037, livre táxi de Alfa Golf 186, ponto de espera, boa noite. Boa noite. Zero graus com 189, Guardião 01, informe solo. Gente do vento e apoio do tráfego, o Guardião 01 para o pátio do Graia, aguardando o pouso do tráfego. Brasília, nível 340, aguarde autorização. Guarda. Santos 362, autorizado, hotel nível 1960. Pronto pra cópia? Pronto pra cópia, consiga. Lona 63, tá autorizado da Brasília, nível 340, upers Lona 7. Pista 28, saída Elefa 1. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Transponder é 5423. Voo 1613, autorizado 340, Brasília conforme. Decolador 28, saída é Alefa 1. 119, decimal 35, controle, torre 186 e o transponder é 5423. Cotejamento correto, reporte para push, gol no 63. Vai chamar, obrigado. Sim, aqui das informações, para morar no colo 01. Com 601, no solo 20, 121, decimal 9, para prosseguir o táxi. 219, 601. Ok, voo 245, está presente, cubana direita, navio do Paraná, 3206 pessoas, Salvador. E ao nivelar, parou a aliança. Voo 601. Voo 601, autorizado táxi via Alfa Juliet Gate 6. Alfa Juliet para vocês, voo 601. E essa pista 28, responsabilizado. Ok, we are cleared via Speech 2017, call established 3455. Complexo na ILS, chame Toyono no 8, acima 6. 8-6. Pré-decolar, pista 28, vento 200 graus, 159. A linha decola, pista 28, UTA 3603. Alô, UTA 3561, pushback acionamento no 08. Boa noite, contato radar na decolagem, saída Gole, suba nível 340. 340 na Gole, tem 3603. 4, solo aos 25, 1, 2, 1, décimo 9. 19, obrigado. Bruno 884, autorizado Alfa, Kilo, Pátio 3, aguarde no Pátio 3 para ingresso no Pátio 1. Gente, Alfa, Kilo, Pátio 3, aguardando para ingresso no Pátio 1. Certificação autorizada, chegada da CARI, desça a via para nível 050. Via 050. A bordo, está com 4 horas e 30, alterna com fim. T561 no solo está ciente, está autorizado o táxi via Juliette Alfa Golf no ponto de espera da Golf, torre 1, no ponto de espera da 28, torre 18, decimal 6, QNH 1017. Afirmativo. Autorizado via Juliette, Alfa Golf, no ponto de espera da 28. Vai monitorar a torre 186, o TAP 3561. Não. Dessa via para 2.000 pés, ajuste 1017 Salvador. 2.000 pés, 1017. Chame Centro Recife na frequência 1264-3325. 264-3325 para o 3603, boa. Autorizado ingresso, gate 10. Autorizado ingresso, gate 10, 184. Zero, senhor, de educação, vigilância, radar. Zero, apoio, por favor, frequência no 2547.